Olá, estamos aqui novamente com o Tony Volpon, da agência Capital Markets, fazendo a previsão para essa semana de 13 de abril. Tony, o que que os investidores podem esperar para essa semana? Bom, sempre é bom segunda-feira comentar também o Focus, né, que sai toda segunda-feira. A gente viu, mais uma vez, uma piora na expectativa de crescimento para 2009, que era um mês atrás estava em 0,59, 0,60. Semana passada em 0,19 de queda, né? Porém uma recessão em 2009, agora isso ampliou-se para uma queda de 0,30. Inflação também caiu, né? O esperado para 2009 caiu um basis de 4,26 para 4,25 e de 2010 também está caindo de 4,46 para 4,42. Essa queda de 2010 está começando a criar uma certa expectativa no mercado que o Banco Central seja um pouquinho mais agressivo no próximo corte de juros da próxima reunião, que vai ocorrer no dia 29 de abril. O mercado ainda, na sua maioria, espera um corte de 100 basis, né, 1%, mas essa queda que a gente está vendo na inflação de 2010 está levando alguns analistas a estimarem que talvez o Banco Central seja mais ousado e corte a Selic em 1,5%. Essa semana, basicamente, alguns índices de inflação, né? O Brasil ainda tem vários índices de inflação, mas nada muito, muito importante saindo essa semana. O que eu acho que vai ser destaque vai ser no dia 16, quinta-feira, vendas a varejo para o mês de fevereiro. O esperado no ano sobre ano é 4%, que já é uma forte desaceleração daquilo que a gente estava vendo em 2008, onde esse número ano sobre ano estava rodando 12, 14% ao ano. Mas a gente tem percebido na economia brasileira que as vendas estão se sustentando ainda perante a crise, muito mais que a produção. A gente está vendo fortes quedas na produção, por exemplo, produção industrial caindo, né, 17, 15, 10% no ano sobre ano, mas vendas a varejo ainda mostrando um índice positivo de 4%, como é esperado para o mês de fevereiro. E é importante para sustentar qualquer tipo de relativo otimismo com a economia brasileira, que a economia brasileira de fato consiga crescer, não necessariamente crescer em 2009, mas ter o tipo de expectativa que a gente tem aqui no Focus, por exemplo, de uma pequena recessão. Para isso acontecer, a gente precisa que realmente o processo de vendas e de consumo como um todo fique acima da produção, porque a economia brasileira tá com um excesso de estoques. Então, realmente, a relação é esse excesso de consumo sobre produção que vai conseguir diminuir o estoque sem causar uma recessão mais profunda. Se a gente vê esses números de vendas no varejo começar a cair fortemente ou até entrar no negativo, que já vem caindo, né? Se a gente vê vendas a varejo ano sobre ano vir um número negativo, aí certamente isso vai piorar bastante as perspectivas para este ano e a gente pode começar a trabalhar talvez com uma queda de PIB de 2%, 3%, até como, né, naquela famosa previsão do Morgan Stanley, que irritou tanto o governo, uma queda de quase 4% do PIB. Então, isso é um número importante porque sem alguma contribuição positiva do consumo, né, e a vendas a varejo, na verdade, capta esse tipo de consumo, a economia brasileira pode entrar num problema bastante pior. Então, é isso. Agora, uma matéria que saiu hoje no Estadão é a respeito de uma chamada corrente da inadimplência, né, que atingia pequenas e médias empresas, agora chegando a grandes empresas, por conta da inadimplência do consumidor. Esse aumento na inadimplência não assusta o mercado? Quer dizer, uma perspectiva até que lembra um pouco o que aconteceu nos Estados Unidos ou não? Estados Unidos, os níveis de alavancagem do consumidor são simplesmente muito, muito maior do que a coisa que aconteceu no Brasil. A gente tem que lembrar que o Brasil era uma economia que basicamente funcionava sem crédito durante boa parte da sua história. Começou a ter alguma retomada de crédito a partir do Plano Real, mas foi muito pequeno. A gente começou a ter uma aceleração maior do crédito nos últimos 2 anos, 2007 e 2008. Realmente teve um crescimento muito forte, mas ainda índices pequenos, 40% do PIB. Vamos defender na inadimplência, né? Muito, muito de... teve uma parte, na parte final do processo de crescimento de crédito, a gente começou a ter aqueles empréstimos para comprar carros em 10 anos, algumas coisas que lembram um pouquinho as loucuras subprime americana, né? A gente estava, infelizmente, parecia que a gente estava trilhando o mesmo caminho, o governo não estava muito preocupado com isso, achava tudo muito legal, o Banco Central também estava fazendo vistas grossas, né? Deixando os bancos basicamente fazer o que eles queriam. Então, teve uma parte, especialmente na parte final, antes da eclosão, do início da crise em setembro do ano passado, que foi um crédito mal feito, né? Um crédito bastante arriscado. Eu acho que é esse que entra agora nessa conta de inadimplência. Mas, felizmente, para o Brasil, né? Como eu sempre digo, a gente entrou na festa tarde, então não teve tanto tempo para ficar muito bêbado, né? Uhum. Felizmente para o Brasil, se você olhar nos números com algum carinho, você vê que essa parte do sistema é capitalizado o suficiente para enfrentar esse nível de inadimplência que está chegando, é o sistema financeiro, pelo menos, né? Você pode ter problemas localizados em algumas lojas que estendem crédito, enfim... médias e pequenas empresas podem ter algum problema, mas o sistema, pelo menos, é bem capitalizado para absorver essas perdas, que não foi o caso dos Estados Unidos, como a gente está vendo o governo tendo que colocar capital dentro dos bancos, porque os bancos não tinham capital para responder aos tipos de perdas que estão ocorrendo nos Estados Unidos nesse momento. Não é o caso brasileiro, mas eu acho que você vai ver aumento de inadimplência em todo o setor, inclusive os bancos vão ter que pagar... vão perder um pouco de rentabilidade em função disso. Mas nada que vai causar nenhum risco sistêmico, pelo menos para o nível de crise que a gente está imaginando agora, que pode ser, vamos dizer, na pior hipótese, uma queda de 2, 3% do PIB desse ano, alguma retomada no ano que vem. Obviamente, se a gente enfrentar uma coisa mais séria, aí né, o sistema vai ser bastante mais danificado. Mas, pelo menos, dentro das hipóteses que estão sendo trabalhadas agora, o sistema parece bem capitalizado. Ok, obrigado então, Tony, e até a próxima segunda.